Falar demais, tô vendo que a gente não tá dando certo. Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto. Até que tento não ser trouxa, mas a verdade é que cê tem e tem. Tem um jeito gostoso que prende, teu beijo na cama me rende, e um olho safado que chama, tem uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, e um olho safado que chama. Te ama. Pega o cigano na viola, diretamente de Candeias, todo o Brasil, Guilherme de Jesus, Rony Pé, Márcio Garcia. Falar demais, tô vendo que a gente não dá dando certo. Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto. Até que tento não ser trouxa, mas o problema é que cê tem e tem. Tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, e um olho safado que chama. Tem o quê? Tem uma pega. Tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, e um olho safado que chama. Tem uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. TBT do Bruno Bruno.